Bem-vindo à Escola de Discípulos. Esta é a lição 15, módulo 1. Começamos hoje a matéria número 3, visão da igreja. E queremos estudar, neste tempo, o que, que realmente é a igreja de Jesus. Quais são os pensamentos, as ideias, os conceitos que nós temos a respeito de igreja e que não são bíblicos, são da cultura religiosa? E quais são os princípios, os decretos, os conceitos bíblicos acerca da igreja? Primeiro nós começamos vendo que nós já aprendemos. Ao me converter, eu estou retornando ao propósito eterno de Deus e iniciando o meu discipulado a fim de me tornar cada vez mais parecido com Cristo. É mediante o arrependimento, a fé no Evangelho de Jesus, o batismo nas águas, que eu me identifiquei com a morte e a ressurreição de Jesus. Eu nasci de novo, eu fui inserido no seu corpo, eu sou membro da igreja. Agora eu sou filho e herdeiro de Deus. Nasci para crescer em uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu sei que a igreja é uma comunidade de discípulos. Já aprendemos que fazer discípulos é a missão que Jesus nos ordenou. Eu sei que o discipulado é a vida normal de paternidade espiritual entre os irmãos na igreja. Vimos isso na lição anterior. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros vinculados uns aos outros pelas juntas e ligamentos do relacionamento em amor. Eu sei que Deus tem um propósito original e eterno para a minha vida. Já lemos isso em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, quando Deus diz que nós estamos nessa terra para crescer, multiplicar e prosperar, frutificar. Lemos em Romanos 8, 29, que Ele tem restaurado a nossa imagem segundo a sua semelhança para que nós possamos nos multiplicar, frutificar. Eu sei que Deus nos deu uma missão para cumprir este propósito. Você acredita que é possível cumprir esta nossa missão de ser e fazer discípulos nesta terra sem uma revelação real do que é ser igreja? Certamente não é possível. Não é possível porque a igreja é uma comunidade de discípulos e não de frequentadores ou de simpatizantes. Então nós precisamos resgatar a visão bíblica da natureza da igreja e também reaprender o estilo de vida que Jesus ensinou. E este é o assunto de toda esta matéria. E nesta lição 15 nós vamos estudar a eclesia ou eclesia de Jesus Cristo. Eclesia, ou também como dizem alguns, eclesia, é a palavra grega para igreja. O que é a igreja? O que vem à nossa mente ao pensarmos e falarmos em igreja? Geralmente vem um prédio, um local, um auditório, uma placa, um grupo de pessoas que se reúnem lá naquele lugar, uma denominação ou um programa de domingo. Ah, hoje eu vou na igreja. Uma organização ou uma instituição religiosa. Ah, eu não gosto muito daquela igreja lá. Ah, eu não concordo muito com aquela outra igreja lá. Vejam só, um irmão chamado William Beckham, ele escreveu um livro que se chama A Segunda Reforma. E ele diz assim: a maneira de fazermos igreja está diretamente relacionada com a maneira de pensarmos na igreja. Nós vivemos no meio de uma cultura religiosa que está carregada de desvios da pureza e da simplicidade do Evangelho de Jesus. Vivemos um cristianismo hoje que está muito distante do que o Novo Testamento verdadeiramente revela. Nós precisamos desfazer muitos valores, paradigmas, ideias erradas, alvos que nós herdamos foi da religiosidade e não de Jesus Cristo. Nós precisamos retornar à Bíblia, à essência do que é a igreja. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. E essa lição coopera para isto, que eu e você entendamos o que realmente é a igreja, como vamos andar como igreja. No dicionário grego Strong's, nós lemos assim: igreja na Bíblia é a palavra grega eclesia, que significa chamados de dentro de, ou chamados para fora. É a reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público. É a assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. Na verdade, a palavra eclesia era uma palavra conhecida naqueles tempos dos apóstolos, no mundo grego, helenista da época, e era comum eles se reunirem nas cidades em favor de algum propósito, e aquela pequena reunião ou aquela grande reunião, não importa de onde tinham vindo as pessoas, se havia um objetivo comum, aquela reunião se chamava eclesia, reunidos com um propósito para delegar um objetivo específico. Os tradutores usaram a palavra eclesia no grego para expressar o que Jesus estava chamando de igreja ou de congregação. No Antigo Testamento, nós vemos algumas expressões lá em Números 10, em Deuteronômio 31. Em muitas outras passagens, nós vemos Deus dizendo a Moisés: diga ao povo, ou reúna a congregação. Em alguns outros textos, nós vemos a expressão assembleia. Tanto a palavra povo, como assembleia, como congregação, são expressões de Deus para o seu povo. São expressões no Velho Testamento para o projeto que Deus chama de igreja. A mesma palavra que lemos no Novo Testamento como igreja é o que Deus chama o seu povo no Velho Testamento. É um só projeto, o projeto de Deus com a sua igreja. É um só propósito levantar um povo, uma família. Isso começa lá em Adão. Deus não foi pego de surpresa e teve que remodelar o seu projeto e teve que desistir do projeto em Adão, ou do projeto em Noé, ou do projeto em Abraão, ou do projeto com Israel. Não, Deus só tem um projeto perfeito e que chegará na eternidade em plena execução. É o projeto da sua igreja, do seu povo, da sua família. Então nós somos o povo de Deus. A igreja, a eclesia, é o povo de Deus. Assim nós aprendemos que o propósito de Deus não parou, não foi desviado. Deus não está tentando salvar o seu propósito de edificar um povo, instituindo agora no Novo Testamento um outro povo que chama igreja. Se trata de um único povo, um único projeto. No Novo Testamento, ele renova sua aliança com os homens, agora numa outra dimensão completamente diferente. Não apenas como expressamos comumente, agora não é lei, é graça. Mais do que isso, numa dimensão em que o Espírito Santo habita dentro do homem. Então ele diz aos seus discípulos, ele diz a Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira vez que a palavra eclesia aparece no Novo Testamento foi mencionada por Jesus. Foi ele quem tomou esta palavra para se referir à congregação dos seus discípulos, o seu povo. Ele usou esta palavra, pois os havia chamado para fora da vida que seguiam, a fim de se congregarem com ele. Assim, eu e você somos chamados para fora deste mundo, deste sistema, desse padrão secular, destes costumes pagãos, para viver uma outra realidade, o povo de Deus. Eu e você somos a congregação dos discípulos de Jesus, homens e mulheres que estão se tornando cada dia mais parecidos com Jesus para a formação de um grande e único povo eterno, a congregação, a igreja de Jesus. Em Colossenses, capítulo 1, verso 13, nós lemos: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, nos retirou do império das trevas e nos colocou no seu reino para edificar o seu povo, a sua família, a sua igreja. Portanto, eu e você, lavados pelo sangue de Jesus, nos tornamos membros da igreja, nos tornamos a igreja. Meus irmãos, desta forma, nós podemos entender claramente que não podemos nunca mais achar que a igreja é o prédio, ou achar que a igreja é aquela diretoria, aquela organização. A igreja somos nós, eu e você, resgatados das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Nós, os discípulos de Jesus, compomos a sua igreja, o seu povo, a sua família. É como ele diz: vocês são a geração eleita, nação exclusiva, povo de propriedade exclusiva, nação santa, povo de Deus. Jesus morreu por nós e ressuscitou, chamando-nos para fora do pecado, fora da morte e do poder do diabo. A igreja, a eclesia de Jesus Cristo, somos nós que fomos comprados pelo seu sangue e chamados de dentro do reino das trevas para o seu reino. A eclesia é o povo de Deus. Eu e você somos a igreja. Quando você olhar para a igreja, olhe para você mesmo. Quando você pensar naquilo que a igreja deve ser ou deve fazer, olhe para você mesmo. Nunca pense na igreja apontando lá longe. Sempre pense na igreja pensando em você. Nunca ache que você vai à igreja. Você é a igreja. Aonde eu e você estivermos, ali estará um membro da igreja, ali estará uma parte da igreja. E aonde estiverem dois ou três reunidos, ele está reunido no nosso meio, ele está no nosso meio. Então o poder dele se manifesta através da igreja nesta terra. Em Romanos, capítulo 1, versos 6 e 7, nós lemos: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É Paulo escrevendo à igreja que se reunia em Roma. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, nós lemos: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invocando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Eu e você, chamados por Cristo Jesus para sermos santos, que invocamos o seu nome, somos a igreja de Jesus. Eu quero enfatizar isso, porque o nosso conceito romano, católico, o nosso conceito religioso é muito forte e nos impregnou de uma visão institucionalizada, organizacional, de uma visão muito terrena, humana e até mundana de igreja. Igreja não é o prédio. Igreja não é a catedral. Igreja não é a organização terrena humana. Igreja é o corpo de Jesus, eu e você. Em Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29, nós lemos um texto que já temos usado intensamente na escola. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, porque os que dantes conheceu, a mim e a você, nos predestinou para sermos o seu corpo, o corpo do seu Filho Jesus, para sermos a sua família, para sermos o seu povo, para sermos a igreja. Em Colossenses, capítulo 3, verso 15, nós lemos: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Eu e você somos a igreja de Jesus. Eu e você somos a eclesia. Eu e você somos a congregação. Somos o povo, a assembleia que Deus está edificando desde Adão até a vinda de Jesus, quando esta igreja estará pronta e subirá com Jesus nos ares. Assim diz a palavra do Senhor. É importante, muito importante, você verá isso no meio da comunidade, no meio da igreja, por todos os anos que aqui viver. Nós somos a igreja. Nós não estamos na igreja. Nós não cooperamos com a igreja no sentido de uma organização à parte. Nós não frequentamos a igreja. Nós não vamos à igreja. E o que queremos é muito mais do que uma implicância com a forma de falar. Nossa questão não é mudar a forma de falar. Nossa questão é mudar o entendimento de que a igreja sou eu e você. A eclesia de Jesus somos nós, lavados pelo sangue de Jesus. Logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, seus primeiros discípulos continuaram pregando, perseverando na identidade de eclesia de Jesus. Durante os dias que se seguiam, eles permaneceram vinculados uns aos outros, orando, esperando pela promessa, pelo derramamento do Espírito Santo, juntos, unidos. No dia da festa de Pentecostes, 50 dias após a crucificação na Páscoa, na cidade de Jerusalém, aquela promessa se cumpriu, todos foram batizados com o Espírito Santo e a eclesia se multiplicava em milhares de novos discípulos. Na primeira vez que Pedro pregou, depois de estar cheio do Espírito Santo, 3 mil judeus se converteram a Jesus. E assim crescia a congregação daqueles que saíam para fora do sistema do mundo e se congregavam, se reuniam agora como o corpo de Jesus. Na revelação bíblica, igreja sempre foi uma congregação ou uma assembleia dos discípulos de Cristo. Com esse entendimento, meu irmão, da real natureza da igreja, nós conseguimos captar mais a mente de Cristo. Nós conseguimos entender mais o propósito do Senhor. Nós vamos compreendendo cada dia um pouco mais como Ele atua em nós. E vamos entendendo como nós precisamos viver. Para Cristo, para os apóstolos e para os demais discípulos, o conceito da natureza da igreja nunca foi outro, a não ser vidas salvas e vinculadas, congregando, orando, adorando, obedecendo a palavra, sendo discípulos e fazendo discípulos. Na mente deles, a palavra igreja sempre trazia a conotação real de povo de Deus. E é assim que queremos ser hoje, no ano de 2008, 2009, 2010, no século 21. Nós queremos ser verdadeiramente o povo de Deus. A ideia errada de igreja como uma instituição foi se formando após o primeiro século, principalmente durante o século IV, quando a igreja, de uma maneira geral, se tornou uma religião oficial do Império Romano. Houve então um afastamento dos genuínos fundamentos cristãos apostólicos. O governo de Roma é que agora ditava a caminhada da instituição que chamava então igreja. A igreja se confundiu com o poder político-econômico do Império de Roma, sofreu uma progressiva mistura de ensinos, de costumes, de ritos pagãos em todas as áreas. Os valores e conceitos foram mudando e, para a maioria, o discipulado e a natureza da igreja se perderam, se ofuscaram, se misturaram com todo tipo de ideia pagã humanista. O que vem à nossa mente ao pensarmos e falarmos em igreja? Ainda vem um prédio, um local, um auditório, uma placa, uma denominação histórica? Você ainda pensa em igreja como um programa de domingo, uma organização ou uma instituição religiosa? Não é possível nós darmos passo algum verdadeiramente envolvidos no corpo de Cristo, sem entendermos que nunca mais veremos igreja como uma destas coisas. Veremos igreja para sempre como ela é: um corpo, uma congregação de discípulos lavados pelo sangue de Jesus. As respostas sobre o que é verdadeiramente igreja, elas se harmonizam com a nossa missão. Eu não vou à igreja para ver se recebo uma bençãozinha. Eu sou a igreja para ser uma bênção na vida de todos aqueles que ainda não são igreja de Jesus. É o nosso chamado. Nós não fomos chamados para construir prédios, para fundar instituições, para incrementar programas religiosos. Nós até podemos usar e usamos inúmeras destas ferramentas necessárias nessa nossa vida terrena. Hoje, o prédio é uma ferramenta importante, útil demais. Mas nós não somos um prédio e nem nascemos para construir prédios. Nós fomos chamados para ser e fazer a igreja verdadeira, a eclesia de Jesus, a congregação de discípulos de todas as nações. Eu e você somos a igreja.